5083, 6 miles of final. Confirm where speed land. 2 to land, the wind is 120, the wind is 10 knots, check your landing gear. Landing gear down 3 green, check clear to land, runway 10, 5083. Solicitando push. Afirmo. Autorizado, reporta táxi. Depois do estacionamento, voo no MIA 13, obrigado. Oceaneme é 314, SAMI Recife, 12685, ATERNE 12545. 2685, 12545, boa noite. Azul 4, 071, só um instantinho pra iniciar no 01, já temos um Boeing da Gol já no push no 02, ok? Na minha escuta aguardando. A sua 4071. Zero 082 on the ground with zero liner, move to the right and call 121 decimal liner. On the right, 121 decimal liner, seriously, thank you. Hello, grounder, good evening, Airbus 083, vacating runway. Europa 083, good evening, taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet to gate 11, Airbus 083. Roma 398, desce para 2000, pé esquerda, gama 06, autorizado sinal LS, porta estabilizada. 2000 no 06, parada estabilizada, igual 398. Uniforme, Mike, uniforme, desce para 4000 pés, que é negar no 06. No 06, 4000 uniforme. Economia, alternamos galeão. Uno 603, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118 decimal meia, dúzia. Um ajuste no 06, apenas confirmando 79, PAB. 79, afirmo. Então, autorizado táxi de Índia Alfa, ponto espera da 10, torre 118, meia dúzia, altímetro 10, 16, brigadão, voo no 603. O 4071 pode iniciar após o gol? Afirmativo, após o gol, inicia a porta táxi azul 4071. Portará 4071. Salvador, muito boa noite, gol 1613, pronto no ponto de perda 10. 03 autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 120 graus, 8 mais. livre, alinhar e decolar no zero, voo no meio, no 3. Foundry 662, descend flight level 050, Mari Arrival. 050, Mari Arrival, and we have uniform. Goma 398, reduza para 190 mais. Reduzindo, Goma 398. Prossiga. Gostaria de informação, se há possibilidade de nós interceptar dessa posição a 117 que não atrapalhe com o seu tráfego? Controle de Salvador, tá? 3258, estabilizou o ILS. 3258, complete sinal, chame torre 118, decimal meia. Portanto, 3258, chama torre 118, 60, isso? Gol 16, qual vem chamar o controle? Contato radar, 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, voo no meio, 13. Uniforme, Mike, uniforme. Irá cancelar regra de voo, instrumento? Não, era só informação, a gente vai prosseguir, porque agora já não dá mais aqui. A gente vai prosseguir para a 10 mesmo, ok? Obrigado. Sim. Uniforme, Mike, uniforme, dispara 2000 pés, autorizado sinal ilha, suporte estabilizado. 2000 reportará estabilizado em fato. Controle Salvador, gol no 13, solicita pro DMF, por licença. Mantenha a pista da saída, gol 13. Tente manter a pista da saída, gol no 13. Cezu 4071-72, 4h55, Antena Ribeirão. Azul 4071, por gentileza, confirme os dados novamente. 724 e 55, Ribeirão Preto. Cliente, taxia via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, dúzia, o ajuste 10 no meio, um bom voo. 0 no meio, Índia Alfa, ponto de espera até 10, 18 metros, 4071, bora. Interceptando o localizador. Goma 398, completo sinal, chama torre 118, decimal meia. 86, boa noite. Salvador, boa noite, Goma 398, localizador a 3 milhas do intercept. Frente de aproximação, valendo a interrogação de torre, 398. 398, quadra. Salvador, boa noite, azul 4071, pronto, ponto de espera da 10. 7, mantém a posição. Manteu, 4371. Lama 3, autorizado, Elefa da presente. Lama 3, copiou o controle? Afirmativo, da presente, prova da interseção, Elefa, Lama 3, muito obrigado. Lama 3858, boa noite, táxi via Alfa Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa Juliette, no pátio principal, posição 03, Lama 3858. Ok, autorizado e aprovado. Autorizado. Obrigado. Lama 3662, descendo top 2000 feet, descending to 10016, clear the left final, report status. Descend 2000 feet, grenade, say again, and request to be cleared of ETAP restrictions. Confirm direct to 2,000 feet without restrictions on ETAP. Clear to 3662. Clear 2,000 feet. Se baixou, você vai passar 091 e ali manter a paz. Não mantém não, 0, 7, estabilizado, Nefano, Marco Nefano. Uniforme Mike Uniforme, completo sinal, chame torre 118, decimal meio. 18,5, uniforme. Voo 6113, semi Recife, 1288, alterne 1260. Recife 1288, alterna 1260, voo 1613, boa. 10, meu comandante. E aguarde a autorização de pouso. Aguardo, uniforme. 398, sola aos 20, direito, 121 lá no sol. 19, boa. Salvador, gol 398, que provo, boa noite. Uno 398, boa noite, taxi via Alfa, Juliette, remota 12, pátio principal. Alfa Juliette, remota 12, pátio principal, 1231. 4071, 120, graus, já diga nós. 4071, tem livre de falar de 90. Mike uniforme, vento 120 graus, 89, limite 3, pista no zero. Ciente, uniforme. Controle 71 da Colos 22, controle 208. 208, eu sou 4071, bora. Salvador, boa noite, Azul 4071, transfere da Euleda. Azul 4071, contato radar, suba 360, saída da El. 360, da El, 4071, Azul. Salvador Tower, good evening, 3662, established, localized on runway 10. So Roger, continue approach, stand by for landing clearance. Continue, stand by. Mike uniforme, seus solos 24, linha direita, 29 só. 29 e o uniforme. Costa 5, prepare a PUCA, transição Zipar aguardando. Zipar, Zulu, Índia, Papá, Alfa Romeo. Solo Salvador, papapá, uniforme, Mike uniforme, livrou a pista na sua escolha. Uniforme, Mike uniforme, boa noite, confirmo, pátio, destino? Pátio 5, EPTA. Afirmativo, taxi via Alfa, Juliette, ingressa no pátio principal e reporta novamente na taxi Lima. Alfa, Juliette, pátio principal e reporta na Lima. Gosca Delta Charlie, pronto, copy. Autorizado Natal, nível 270, via Opel Zulu 10. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída pública, transição Zipar. O controle 120 decimal 8 e acima 5534 no transponto. Confirmando a saída PUCA, transição Zipar, no pátio 3, reporta pronto para acionamento, Oscar Delta Charlie. Voo 4071, suba restrita no voo de voo 320. Restrita 320, 4071. Será a velocidade top pro Mercedes 48? Eu não entendi. Controle AB de 6748, eu liberarei a velocidade no ETAP? Vou deixar seu critério. Obrigado. Salvador, tem como coordenar com o centro bridge pra gente? No 4071? Afirmativo, capitão. Vamos aguardar. Obrigado, se escuta. Azul 4071, o melhor centro de controle do Nordeste, autoriza o seu voo direto para Bridge, com a restrição de nível 320. 320, Bridge 4071, Azul. Obrigado. O senhor não tem no de gás da sua esquerda, afastado agora 18 milhas. Eu acredito que esse seja o motivo da restrição de nível 320 para o azul 4071. Tá ótimo, Tente, o 4071-320 como final. Salvador Ground, good evening, 3662 vacated. 3662, good evening, taxi via Alpha Juliet, gate number 8. The Alpha Juliet, gate number 8, 3662. ONU 25 ONU Azul 4071. 25 ONU Azul 4071, muito obrigado, boa noite. Boa. Cadê o Tatar? Sente a intenção é depois da partida capitana no zero? Gente, atentando apenas ao Airbus da TAM que vai ingressar via Juliette, após prossegue pátio 3, pátio principal, taxiway Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera torre 1, 1-8, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Uniforme para ingresso na linha. Informe, Mike, uniforme, tá livre, ingresso Lima, Mike, Quebec, reporta na Quebec para o cruzamento. Lima, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento, que faz. Estabilizado, 6748. Web 748, Duna, localizador em aproximação para pouso. Vou checar o trem e chamar a torre, 1986. 262, telecolar. Salvador Web 6748, final da 10, baixa tal, boa noite. 7748, alistado, livre pouso, pista 10, Ventura 60 graus, 8 trans. Livre pouso, pista 10, 6748. Para o cruzamento da 17. Eu vou Iduna, desça para 2000 com 10 no meio, para o ILS. Iduna com 16, fala que perdeu o contato com o centro. Ah, ok, muito grato pela informação. Afirmativo, no ponto de espera, transfere a torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no 8, um bom voo, Oscar Delta Charlie. 4145, bebê Delta, de forma mais conforme, vai levar pra frente. Gente, boa noite. Boa noite, bom dia. Charles 34, direito 219, solo. Direita 1219, solo, 634. Salvador 6743, tá liberado? Objeto 6748, boa noite, TACTV Alfa Juliette, posição 05, pátio principal. Alfa Juliette, posição 05, no pátio principal, 6748. Mosca Delta Charlie, táxi em frente, ok? Prossegue a segunda táxi à direita, via Índia, até o ponto de espera da 10.